over, the club be over. Rap rock star, tá no pub. Renda-se, looks de Master Flash, SG. Com a pura distorção, guitarras de Hendrix. Olha a pegada da gata, ela vem maquiada, pintada de Kiss. Tô na levada apressada, Ludacris. Tipo, vão dizer que eu mudei, será que eu mudei? Slash, eu nem percebi. Deve ser por causa das armas, cara, porque rosas não vi. Eu faço várias vozes do estilo pra ficar bem chapado, você curte Coach Cobain. Eu faço funk meio skunk, às vezes eu confesso. Você para lamas, mas não para meu sucesso. Estou há mais de mil anos, terra U desde que nasci. Nada que eu não saiba mais, só agora compreendi. Cê tá no corre, então corre MC. Porque Zelote agora é pick and run de MC. Rock you, rock you, rock you. De blindagem metálica, tipo Racionais, um homem na estrada. Mas eu não canto rock, eu sambo rock, estilo Benjó. De dogão a restart, eu não fiz rock pior. Perdoem uma jovem aqui porque cometi esse traje a rigor. Mas não me chame a polícia, super trem, sou trabalhador. Eu cachorro grande, eu também tenho a minha gangue por mim. Legião urbana, facção, public enemy. E tudo que fiz foi só o que quis. E tudo que fiz dá o play pra ouvir. Pedais, guitarras e hits, parado na Blitz. Pro Beats. Não foi nenhum de nós veloz. Sinal vermelho, barão. Não tenho nada com matança. Inocentes, patrão. Foi overdose, a morte dos heróis. Não foi Cazuza. Foi meu DJ, Spider-Man, cavou a sepultura. Nós temos álibi. Nós todos o rapa das quebradas autografa. Esse retrato radical da capa. Rock you, rock you, rock you, rock you, rock you, rock you, rock you, rock you, rock you, rock you, rock you, rock you, rock you, rock you, rock you, rock you, rock you, rock you, rock you, rock you. Acabar com o rap. Patrão diz que rap é coisa de moleque que não se mistura.